1605, chame Recife. 1251, alterne 133, decimal 25. 251-3325, 1605. 3859, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1014, agora bom voo. 14 parte Indy Alpha, ponto de espera principal. Delta girando mais para o final do almoçado pela direita com a expansão. Maquiaco Delta livre, pouso opção no 7, vento 020 graus, 05 nós, Maquiaco Delta. Maquiaco Delta de repouso. TAM 3859, bom dia. Linha decola opção no 0, vento 050 graus 069. TAM 3859, chefe, está com equipamento no seu rádio? Está de muito baixo. Gente, como é que está recebendo agora? Chega no rádio agora, o TAM 3859. Maquiaco Delta, solo 35, esse é o sinal de frequência livre. Trip 5221, chame Recife. Frequência 128.8. 1288, Trip 5621. São 3859, decolador 37, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, Major. 2 Salvador, bom dia, tá 3859, saída Arbor. Tá 3859, contato radar, suba para nível 360, saída conforme autorizado. 360 na Arbor, tá 3859. Papa Romeo, Golf Mike X-Ray, chame Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. Recife, 1332, Golf Mike X-Ray. Chanel 6250, bom dia, sem identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Da web, no 09, livre acionar, reporta ataque. 09, livre acionamento, reportar para o ataque web, 6729. Guardião 01, bom dia, prossiga. Gol 1888, desça para 2000 pés, ajuste 10014, autorizado ILS, XAI pista 10, reposto estabilizado. Positivo, 2000 pés, P3 estabilizado, ILS 0882. Ainda continua um pouco baixo o Gol 01. autorizar a decolagem do pátio. Comprou a sul, subiu a antena mais por 30 minutos, o vento 030 graus, 059 do Guardião 01. Tá 3858, autorizado a Lefa. O ponto é 3859, autorizado a Lefa. Tá 3859. Pois não, prossiga, 3859. Pois direto a Elefa. Autorizado Elefa, 3859. 6311, pushback acionamento, posição 6 dúzia. Channel 6311, totalmente pronto, 6 dúzia. Afirma, tipo. Autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, 063. Um 01, decoda 42, controle 120, décima 8. 1208, grato, guardião 01. Chanel 6250, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado ILS, FCI, pista 1-0, reporte estabilizado. Estabilizado, desça 2000, está livre a restrição de etapa, 5000 acima. Afirmativo. Sente, Chanel 6250. Guardião 01? Controle, Guardião 01, na linha litoral, Itapuã, missão policial, Pernambués. Sente, o Guardião 01... Reporte iniciando sobrevoo. Reportando sobrevoo em Pernambuco, do Guardião Verona. Estabilizado LF, gol 1888. Gol 1888, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, gol 1888. Gol 1073. Boa tarde para Porto Seguro, informação em curso de leque, só um instante cópia, prepara a saída da El Leda aguardando. Web 5679 para tarde, está com 174 voz, autonomia de 3 horas e 57, alterna Galeão. Bom dia. Gol 1888, bom dia, já pode ser baixado travado? Positivo, 2 milhas por escala e baixar travado, gol 1888. 1-888, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 20 graus, 0 menos. Livre pouso no 0, 1-888. Claro, bom dia. Para o táxi, o Chanel 6 no 1, temos 1 no 5, a bordo, autonomia 3 horas, 55 e alterna da linha. Para evitar a formação. Confirma o controle? 3-8. 359, subiu à esquerda, está a formação. Extensão 3859, informe o desvio ao Recife em 128, decimal 8. 288, 3859. Gol 982, acena identificação para o Admar para completar a chegada da mar e desce para nível de voo 050. Cuidado Porto Seguro, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, lenta e após direto Porto Seguro. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5435 no transponder. Guardião 01. Torre Salvador, bom dia, Xanera 631, ponto espera, é 1 no 0, pronto. Xanera 631, no Alinho, mantém capoeira no 0. Gol 1888, solo 48, livre à direita, solo 121, décimo 9. No 888, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Táxi 01, 1988. Hoje, no portão 190, táxi principal, gol no 888. Show. Bom dia, Torre Salvador, vai bem 6729, ponto de espera da 10. Vai bem 6729, bom dia, manda ponto de espera da 10. Manda ponto de espera 6729. Cuidado, Xanar 6250. Oi, Xanar 6250, chame Torre 1, 18, decimal 95. 18,95, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia, o Xanar 6250. Agora, uma milha para o Serra Vitor 372. Xanar 6250, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre. Ajuste no 04. 1-0-1-4, agora anda pista livre, 2-5-0. American 239, Spock Island, descend to 4,000 feet, Trinity 1013, arrival. 0-8, Xanair 6311, obrigado, bom dia. Obrigado, bom voo. Aman, arrival, American 239. 9250. Decolado Natal, passa 1500. Oxenar 6311, quanto a sua radar, sua para nível de voo 360, série da El. Estado 360 na série da El, Oxenar 631. Avisa ao contrato nacional 20. Avisa ao começo. Após o pouso da aeronave final, anima tem que ser 0-0-6-7-2-9. E após o pouso da aeronave final, anima tem que ser 0-0-6-7-2-9. Tan 3896, sem identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Gente, Alfa Tango Tango autorizado, então, Petrolina, nível 1 centena, decolagem da 17, curva à esquerda após a decolagem, no perfil da saída Momo, e após Momo, direto Petrolina. Controle 120, decima 8, e aciona 5436 no transponder. Sobre operação, vou e TAP. Faltando tão correto, já possui POB? Giro não. Copiado POB, poderia repetir? 04, acionamento táxi decolagem agora com a torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1013, um bom voo. Oxenair 6250 foi quem chamou o solo, confirma. Juliette Victor Charlie, informação em curso Juliette, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Zero, na Librona Sexta. Juliette Victor Charlie, ciente na Baeté, só um estadiscópio prepara a saída da Arbor, aguardando. Alfa, tá voltando, bom dia, liberação da porta para táxi. Táxi é Juliette aguardando a liberação do gate. Táxi é do Alfa, está Juliette, 6250. Web 6729, bom dia. Bono 073, portão 02, autorizado, reporta táxi. Ó, meu Juliette, me torçado, pronto, copy. Autorizado para a Serra, Novembro Bravo Uniforme, nível 1 centena, decola da 17 com curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor e após direto destino. Controle 120, decimal 8 e acionar 5415 no transponder. De top. Decodou 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, obrigado, bom dia, até a próxima. Confirme. Vou no 982, cruzando agora com 300, autorizo descer para 2000. Utilizar 2000, sem restrições, ajuste na 013, reporte estabilizado. Atrás está pesado, 982. Oi, Salvador, bom dia. 5-6-7-2-9 da web, cruzando 1800, manda El. 6-7-2-9, contato radar, sua para nível 360, saída da El, Leida Bridge. Ok, 360, autorizagem direto da IOL para o 6729. Autorizado. E aí, manda IOL, em ascensão 360. Prossiga. O não pode voar direto bridge? Xané 6319 no bridge é com o centro Recife. Poderia coordenar com ele, por gentileza? Aguarde. 060 graus, 099. Comprou Nordeste, Guardião 06. Guardião 06. 06, decola 57. Controle 120, ele sinal 8. 1208. Controle, Salvador, bom dia, Guardião 06. O Xané 63 no 1, direto do bridge, chama agora Recife, 1251, bom voo. Só direto do bridge, chama agora centro 1251, obrigado, bom dia. Guardião 01, prossiga. É o 06, tá, comprou a Nordeste, vai manter no máximo 500 pés, manterá-se afastado no máximo 10 milhas no setor, na sua escuta permanente. Gente, Guardião 06, mantenha-se em condições visuais, escuta do controle. É. Então 3896, 10 para 3 mil pés, que negar 1013, permanece com o high speed, se possível. Uma 073, táxi a Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1013, agora um bom voo. Cinco zero, atentando ao táxi da aeronave da Gol, Juliette 02 ao portão. Juliette 02. Civita Charlie livre, decolagem que são no 7, vento 080 graus, 08 nós. Juliette, confirma o local do sobrevoo. Gente, autorizado então, Salvador, Salvador. CGL em Vera Cruz, sono mil pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona o padrão 0171. São Salvo. Autorizado ingresso, pode cabecear nele, pronto. Vitor Tchani, decolado 59, controle 120 decimal 8. 1208 para chamar, muito obrigado, tenha um excelente dia. Obrigado, meu voo. Obrigado. Olá, bom dia, Juliette Vita Charlie, decolou na sua escuta 5415. Juliette Vita Charlie, contato radar, sobe, mantém 100, sai da árvore. Uma centena árvore, Juliette Vita Charlie. Autorizado, minha aliança, voo 1989.